Antônio Jussan 3662, após urna já está autorizado o procedimento? Autorizado, ajuste permanece no 0 no 4, reposto estabilizado. Está estabilizado, Jussan 3662. Desça para 2000 pés, o ajuste no 014, via chegada a Mare. Cidade de TAP. Estabilizado, controle, 3662. 3662, completa final, cheque o trem, TUI 1895. 1895, 3662. Salvador, boa noite, TAM 3662, final LS, pistão no zero, trem de pouso baixado e travado. TAM 3662, trem livre pouso, pista no zero, vento 190 graus, ano menos. Pisado pouso, pista no zero, TAM 3662. Então 3662, você falou de 42, direita 121, décima 1. É, direita 1219, 3662, boa. 121, décima 1, o TAN 3662. 2111, boa. Bono 096, desça 3 mil pés, ajuste no 014, via chegada à margem. Creditor não, 6310, tá livre ILS no zero? Afirmativo, 6310, repórter estabilizado. Portará. Aferizou IRS no 063 no 0. É 3 no 0, completa final, torre 1895, cheque o trem, bom povo. Obrigado, até daqui a pouco. ...096, descida para 2000, ajuste no 014, livre LS, reposta brisada. 2014, autorizado, direto aqui para Igor, 096. Salvador, boa noite. O Xené 63 no 0, externo no 0, baixou e travou. Xené 63 no 0, livre pouso, pista 1-0, vento 200 graus, pelo menos. Tem livre pouso no 063, tem. M390, sou Follow 54, direito no 21, decimal 1. Confirmação, tudo bem? 121, decimal 1. Beleza, eu vou no 096. 096 completa o final, cheque o trem, torre 1895, com voo. 1895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1096, estabilizado e LS aqui. 1096, confirme, chega o trem. Baixou e travou. Livre pouso, pista 90, vento 2, 10 graus, 94 mais. Livre pouso na 10, gol 1096. Bola 096, seu solo é 58, chame solo em 1, 2 anos, cima 1. 2 anos, 96. 3858, aciona a identificação. Desce 58, desça ao 050, chegada Mare. Pistão 0, pronto. Polo 763, está autorizado na linha de decolar, pistão 0, vento 200 graus, 139. Autorizado olhar e decolar, 101763. 763, decolar 204, controle 120, decimal 8. 1208, gol 1766. Controle Salvador, boa noite, gol 1763, cruza 1600. 1763, sobre 360, vigilante. 360, gol 1763. Portugal 019, clear to continue descent to level 050, bom arrival. Cruzou 060 para 050, TAM 383. Desce para 2000 pés, 1015, autorizado LS. 2000, 1015, autorizado LS, TAM 3258. controle Salvador, boa noite, é o TP 529. TP 5218, mantém a via chegada Mari, desce até o nível de voo 050. Tem via chegada Mari, tá 050, informando o Sargento da Flota Bravo. No 763, chama Recife agora, 251, não perno 3395. Estabilizado, TAM 3858. Completa o final, torre 13895, TAM 3858. 11895, TAM 3858. Boa noite. Boa. Salvador, TAM 3858, sinal vai estar travando. TAM 3258, livre pouso, pista 90, vento 200 graus, 12 né? Livre pouso 90, pista 3258. Confirma o vento, por gentileza, pouso 3258. 190 graus, 12 né? 90 com 12, obrigado. Solo 0158, solo 0 7, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 3, 2, 5. 0, 9, clear down to 2,000 feet, attempt 71, 0, 1, 5. Clear the ILS, report established. Report ground 0, 1, 5, 0, 9. O número 2 na aproximação, desce para 3.000 pés, reduz para 2.109. Ok, reduzir para 210, para 3.3529. Dois um noite, vetor sequenciamento, recuvar agora esquerdo, voa na pro 0, 1 no 0, limitado pelo localizador. Esquerda, 0 na 0, está pelo localizador. 3521, direita na proa 060, autorizado LS, reporte estabilizado, a gente no 015. Ok, direita 060, reporte estabilizado, ILS, estado no 015, 529. Contact now, tower 1-1895. 1-1895, 0-9, best of luck. Tower, boa noite, é Portugal 019, establece a LS Runway 10. First call, 019er, Cleveland Runway 10, wind 200 degrees with 10 knots, QNH 1015. Cleveland Runway 10, é Portugal 019. 2895. 2895. Retorno 973, mantenha o plato de espera. Salvador, boa noite, o TP 528 estabilizado em LS. Boa noite, TRIP 5218, reporte externo. Vai reparar. passando o externo Machado travado, 3528. Sente agora de pista livre. 528. Go 019 or on the ground at 27, vacate to the right, call ground 121.1. Getting weather running 121.1, now 019. O vento 200 graus com 1 no 3 nós, altímetro no 0 no 5, livre pouso não no 0. Seu 2 nós. No 973, após o ATR da trip na curta final, ali mantém 1 no 0. Solo 30, livre à direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Direita é do solo 2, 1, 1, 5, 2, 1, 8. Decolada 1 no 0, vento 2 no 0 graus com 1 no 0 nós. Controle 120 decima 8, bom voo. 08, boa noite, 1973. Norte, gol 1973, vai lembrar 1200 para 360. O 973 sobe 360, vigilância. 360 na Daya 1973. Possível seleção para o de bridge.